Book 2 اثنان دويش العائلة فاميليا الجد او افو الجدة ا افا هو وهي Ele e ela. Al-ab. O pai. Al-um. A mãe. Hua wa hiya. Ele e ela. Al-ibn. O filho. Al-ibna. A filha. Hua wa hiya. Ele e ela. Al-akh. O irmão. Al-ukht. A irmã. Hua wa hiya. Ele e ela. Al-am aw al-khal. O tio. Al-amma aw al-khala. A tia. هو وهي. Ele e ela. نحن عائلة. Nós somos uma família. العائلة ليست صغيرة. A família não é pequena. العائلة كبيرة. A família é grande.